Uma pesquisa revela a discriminação racial no mercado de trabalho. A pesquisa assim, procura esse empregado doméstico de referência branca. Mulheres negras ganham menos da metade do salário pago a trabalhadores brancos. Quer dizer, porque eu sendo negra, eu não posso trabalhar? Você vai se surpreender com os flagrantes que comprovam uma rotina de discriminação no país que prega a igualdade, preconceito racial. Você, negra linda, todo o meu respeito, pelo meu conceito, você decolou, já rastejou, se perdeu, se encontrou, suor no rosto, lágrimas de dor, se iludiu com promessas de uma vida melhor, mas ser abandonada de barriga, não era o que queria, ter sonhado com essa vida, de luta e fadiga, onde a cor e a aparência ditam regras, de sobrevivência, uma sociedade hipócrita, racista, te obriga a servir a mesa de mulheres, brancas, ricas, cabelo e da cargo de diretoria, onde o louro no cabelo a faz secretária executiva. Enquanto você serve um cafezinho, ela tem de ligação nos Estados Unidos, United States of America. Sua realidade é tipo Cinderela da favela, cheia de sequelas, se deprecia em frente ao espelho, se sente inferior, sua mente contamina. Mas você precisa ser forte pra criar a sua filha e que ela entenda que seu pobre é ter dignidade, é não ter o que comer e não faltar com a verdade, é não ter o que comer e andar de cabeça erguida, é deitar na cama e ter uma noite tranquila. A gente quer saber o seguinte: se a pessoa é branca, ou se ela é negra, ela desperta o mesmo tipo de reação ou não? Ainda conserva marcas de uma das piores doenças sociais. racismo.